Jesus, são decapitados por amor a Jesus, mas não negam sua fé. A identidade é povo adorador. Muitos estão em prisões e os mártires já são milhões, mas não negam sua fé. A identidade é povo adorador. Os cristãos são perseguidos por amor a Jesus. E ainda hoje eles são perseguidos. Mas hoje aqui você é livre para adorar. Levanta.